está formado. Chapumara, vem! DJ Gargamina. Caceteiro! Lúcio C3! Agora é Lúcio C3 gravando tudo ao vivo! Grava tudo, Lúcio! Grava tudo, Lúcio! Bora! Olha, minha equipe, os bem falados aqui de bonito, do meu lado esquerdo, representando. Estão junto com a gente. Alô, bem falado, somos junto na fera. Aqui. Manda no batidão, no batidão, no batidão. É uma atrás da outra, vai. Fim de semana chegou. Fim de semana, rapaz, vai começar. Olha o meu parceiro, Maxon Paparazzo. Já registrando aqui com a gente também. Alô, Maxon! Se você entra... Meu parceiro, Raul da Fera, aqui com a gente. Bora, japa! Beijão pra você, minha linda! Bora, neguinho! Bora, neguinho! Totalmente diferente. Banda E aqui do meu lado esquerdo já tem ele, meu parceiro, meu brother, companheiro de trabalho, junto comigo pra domar essa fera, o meu parceiro DJ Gargamina, já tá na área. Alô, Gargamina, um abraço e boa noite pra você, meu garoto. DJ Gargamina. Opa, que beleza, Sayag, salve, salve. As emoções estão começando hoje aqui no Bueira e a galera já chegando juntinho pra curtir hoje o Ciro de Bonito. A gente já na área, após aí DJ Braz, Joãozinho. O show a partir de agora fica com a dupla Açaiag e Gargamina. Bora pra cima, maninho. Mais uma, garoto. Mais uma agora. Vem, vem, vem. Essa noite eu vou sair. Vou dançar, me divertir. Vou para um lugar que tenha muita curtição. Eita, que tá lindo, tá bonito demais. Como é que é então? Essa casa vai te encantar. O que, o que? As melhores bandas pra você dançar. DJ Gargamina. Momento sempre especial. DJ Brás. Alô, XP. Onde é que tu tá, XP? Onde, onde? Papi Dance, yeah. Papi Dance, yeah. Papi Dance, yeah. nosso CD! E aí, meu parceiro Tatu? Olha quem tá aqui comigo, ó. DJzão, DJ Braz. E a gente recordando aí, ó. Essa música fez sucesso, garoto. Alô, Tatu. Dali, garoto. Bora, bora, bora. Olha a XP na área aí, pessoal. Vou dançar, me divertir. Vou para um lugar que tenha muita curtição. Haja pacote no papo. Fim de semana, vamos zoar. Oh. No papo desse vou estar. Dançando em breve, você não vai querer voltar. Essa casa vai te encantar. Bora no batidão, vai! Vai dançando, marcante, bora! A Kombi da produção que agita a multidão é o Mini Rubi. A Kombi da produção que agita a multidão é o Mini Rubi. A Kombi da produção que agita a multidão. Dance marcante, Rubi. Dance marcante. A Kombi da produção que agita a multidão é o Mini Rubi. Agora. Arrebenta, arrebenta. Para minha família Red Bull aqui com a gente. Lá do Caetezinho também. Alô, Red Bull. É o energético da galera. Bora. Esse é o som pra galera. Registra tudo aí, meu garoto. Caixa som vai detonar. Toda nossa equipe sem limite. Aquele abraço pra vocês, valeu. Curte com a equipe 100% automotiva do Pará. Vale, Vitinho. Esse som bate pesado, vai te conquistar. Vem pro Caixa Som, amor, ele vai te encantar. É só sucesso pra você se apaixonar. Vem com a equipe automotiva 100% do Pará. O Caixa Som é qualidade de Guaraci. É sucesso pra dançar. É sucesso pra vocês, é feroz e bonito. E a gente apenas começando a onda pra galera. Vamos detonar agora, carga minha! E a Sayag, no comando dessa fera! Agora, agora, a mais completa e capacitada equipe de DJs vai levar até você a festa das marcantes. You get to hear me now. Pra cima, meus garimpeiros! Vamos soltar essa fera agora, Gargamina! Solta ela, solta ela, solta ela! Bora! Soltem a fera! Uau! Quero agradecer com muito carinho também toda a galera de Santo Antônio. Um abraço pra vocês, muito obrigado pela presença hoje aqui, bonito. Só valeu! Quem é que tá solteiro, bota a mão pra cima e dá um grito aí, ó. E quem é de bonito faz barulho! Já já tem o ataque da fera. Tem o nosso maluquinho. A nossa ferinha preparada. Alô, maluquinho. Cadê esse desgraçado? Bora, maluquinho. Bora, maluquinho. Balança, maluquinho. Meu parceiro Raul, também a chapa. Nosso amigo Rune. Alô, Vivi. Os vagabundos de luxo de Nova Timoteu aqui com a gente. O Johnny, também Ranieri. Rompendo fronteiras. Alô, Donadinhos. Vamos embora que é a fera que tá na área. Toda a galera de Guaraci. Hoje aqui bonito, aquele abraço pra vocês. Jackson, Xavier, Clay, Felipe. Todo mundo reunido aqui, Braz. Valeu! É pra incendiar a Gargaminha! Ei, meu amor! aquecimento pro ataque. E o felino tá furioso hoje, bonito. Bota pra cima. Oficial do nosso Marcelo DJ Braz, já filmando tudo e registrando pra galera em todo o Brasil e o mundo aí, ó. Olha meu parceiro Gilson Medeiros, tá ligado com a gente? Alô, Bruno Sérgio, galera ligada na página do Braz, irmão. Daqui a pouquinho eu chego bem me companhia. Bota a mãozinha em cima, bota a mãozinha em cima. Alô, galera de bonito. Vodka ou água de coco, pra mim tanto faz. Gosto quando fica louca e cada vez eu quero mais. Alô, Rafaela, alô, Ingrid, Avila, Fernanda, Clay Alves, cara de coração. Whisky ou água de coco, pra mim. Eu tô no setor do Breno Brasil, meu irmão. Brasil. Cada vez eu quero. É o nosso produtor no Brasil, o campeão de bilheteria, Breno. 1, 2, 3. Pra ficar maneiro, eu jogo o clima lá no palco. Só quem não tem hora pra chegar em casa, joga a mãozinha pra cima aí que eu quero ver. Quem não tem hora pra chegar em casa aí, dá um grito! Olha meu parceiro Renan, também aqui com a gente. Ele que trabalhou juntinho nesse evento, tá no circuito. Ele e o Chiquinho das Centrais também. Alô, Chiquinho! Cima, minha fera! E aí, meu parceiro Raul? Bora, moleque! Bota o copo pro alto, vamos beber, nós vamos com... Meu grande amigo Rony, ele é a primeira dama hoje, curtindo a fera. Aquele abraço pra vocês, valeu! Vamos beber! Aí, Laís e Chuchu! Bota o copo pro alto, vamos beber, nós vamos curtir a vida. Só quem tá com a latinha na mão, bota a lata pra cima. Bota tudo pra cima, vai começar a onda. Estoura essa champanhe que elas ficam loucas. Começa a rebolar com o dedinho na boca. Quem tá chapada aí? Esse daí é signo oficial. Bora pra cima, Raul. Alô, chapa. Empina aí, novinha. Rebole, vem quicando. Agora quero te ver dançando. A noite já é nossa, vem que hoje. dinheiro. Que ela veio quente e hoje eu tô fervendo. Que ela veio quente, hoje eu tô fervendo. Quer desafiar, não tô entendendo. Já por aqui com a gente também, essa aí. Sou da nossa equipe Red Bull. Rapaziada lá do de favela, que a Marco Caetezinho, pode crer. Família Red Bull, os bem falados também na área. Um abraço pra vocês, galera de Bonito e Doidão. Diria eu de Camaro dentro da periferia, com 10 mil no bolso, rodeado de bandida. Sem simpatia, nosso bonde é correria. Quem diria? Quem diria? Eu de Camaro dentro da periferia, com 10 mil no bolso, rodeado de bandida. Sem simpatia, nosso bonde é correria. Vai, vai! Que te arrebenta, mandar, hein? Dança! Desse jeitinho. Dance, dance, dance, bora! Um, dois, três, vai! Vai! Exato! Empina tudo, quebra tudo, dança tudo, embala tudo! Ih, meu amor! Vai, exame, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba. Toma que toma, que toma, que toma. Bomba, bomba, bomba, bomba, bomba. Vai, exame, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba. Vai, exame, bomba, bomba. E a Bibi, e a Bibi. Esse daí é o nosso paparazzi oficial na região, bicho. Direto de Capanema, meu irmão. Vamos que vamos. Mano, tá tipo bomba e as mina, bomba, granada. Vai, taca, taca, taca, taca, taca, taca. Vai, taca, taca, taca, taca, taca, taca. Beleza, tá querendo pintar, só que tu não entende nada. Se quiser pode vir, que essa mina é preparada. Melhor dar espaço pra ela, porque a potência é brava. Vai, taca, taca, taca, taca. Vai, Bibi! Ataca! Taca, taca, taca. Inclusive amanhã, as fotos vão estar lá no Facebook, meu parceiro Madison Paparazzo. Alô, Madison! Bora, Madison! Atenção, Casa Black! Agora, agora vai! Vai, toma! Vai, toma! Vai! Vai, toma, só gostosa! Vai, toma! Vai, toma, só gostosa! Nosso top match da fera, Mairo Colares! Vai, vai! Já registrando tudo aqui pelo Ciro de Bonito! Vai! Bora, Mairo! Que saudade da minha ex! Que saudade da minha ex! Ela não tem caô, é todo dia e toda hora. Que saudade da minha ex, sentando e depois rebola. Vai, vai, vai, vai, vai, vai. Só quem é de Bonito, bota a mão pra cima que eu quero ver. Vai, vai. Levanta a mão pro alto comigo, comigo fazendo. Oi, quero ver. Oi, oi, oi. Quero ver, quero ver, quero ver. Oi, comigo. Oi, comigo. Oi, oi. Só quem fecha com Alexandre comigo. Joga tudo, joga tudo, joga tudo. Joga o dedinho pro alto. Joga, joga, joga, joga. Joga o dedinho pro alto. Eu sou essa e bonito. Mano, quem vai acordar amanhã meio-dia dá um grito. Tem alguma mulher solteira aí hoje? Tem. Cadê o gritinho das minhas solteiras? Quem quer beijar na boca, levanta a mão. Só quem ainda não traiu, joga pra cima, joga pra cima. Só quem é fiel dá um grito. Quem tá solteiro dá um grito. Faz barulho. Bora no batidão que vai. Arrebenta tudo, minha fera! Ah! aqui, Braz, os nossos maluquinhos da marca. Toda a galera aqui do meu lado direito recebe o carinho aqui da empresa Ouro Negro. Muito obrigado pela presença. Valeu! Alô, meus maluquinhos! A tua equipe aqui do lado direito, maluquinho. Bora pra cima, bora pro ataque! Alô, galera de bonito! O ataque da fera vai começar! Olha o ataque! Uau! Atenção, domadores da fera! Bem-vindos ao show! Bem-vindos ao show! Ao show! Ao show! Ao show! Da criação do mundo até os dias de hoje, inúmeros povos habitaram o nosso planeta. Mesopotâmios, persas, egípcios, africanos, gregos, romanos, europeus, asiáticos, latinos e brasileiros. Brasileiros. A história mostra que o homem sempre dividiu seu espaço na Terra com outras espécies. São séculos de evolução humana e animal. O homem com suas diferentes crenças, rituais, culturas, costumes e o incrível gosto pela música. Música. Chegou! Os animais que evoluem em suas espécies com feras cada vez mais fortes e poderosas. A cada dia vivemos novas experiências. É a fera pela primeira vez de bonito! Sons e vibrações, sensações únicas que aumentam nossa adrenalina e nos levam ao êxtase. Êxtase. Agora todos iremos vivenciar uma nova evolução, onde o homem e a fera vão estar juntos para levar até você momentos de alegria e diversão. Hoje bonito! Música. Pra cima, minha fera! Esse é o show do Magnífico Ouro Negro. Magnífico Ouro Negro. Bora, minha fera! Das marcantes. Sinta agora a pressão sonora da fera invadindo o seu corpo, tomando conta da sua mente e explodindo em um êxtase de prazer e felicidade, deixando você com o desejo insaciável de dançar. Bora dançar e curtir o show da fera! Essa é a emoção de estar no maior show de marcantes do planeta. É o show da fera que chegou. O que todos queriam. Alô, galera de bonito! Ouro Negro, a fera das marcantes. 1, 2, 3, let's go! E pra comandar esse espetáculo, os DJs domadores da fera. Em um show de performances completo, pra não deixar ninguém parado. Bora pro ataque! Domadores, ela e o homem juntos, aqui no Magnífico Ouro Negro. Organização do meu patrão Tio Sossis! Marcante. Ursinho carinhoso da galera! O bicho vai pegar! Facultagem! E o quê? Stop! vai, vai! Só quem é do ouro negro joga a mãozinha pro céu. Só quem é do ouro negro joga a mãozinha pro céu. A mãozinha pro céu, a mãozinha pro céu. E joga a mãozinha pra cima e bate na palma da mão. Na palma da mão, na palma da mão. E bora na contagem. 3, 2, 1. A mãozinha pro céu, a mãozinha pro céu, pro céu. É agora! Céu, céu, céu. É chopitel, é chopitel, é chopitel, é chopitel, é chopitel, é chopitel, é chopitel, é chopitel, é chopitel. Alô, Melri! Eu que tenho, caralho! É chopitel, é chopitel, é chopitel, é chopitel, é chopitel. Bora, bora, bora, bora, bora! Pressão, pressão. Joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão. E joga a mão, joga a mão. Pressão, pressão. Joga a mão, a torcida do papão do leão. Joga a mão, joga a mão, joga a mão. Vamos, DJ! Aí, DJ, pode aumentar. Aí, DJ, pode aumentar. Só vai até o 10, só vai até o 10, só vai até o 10, só vai até o 10. Eu já falei. Bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12. Joga a mãozinha pra cima, pra cima. Põe a mãozinha pra cima. E grita. Hey. Tcha, tcha. Oh. Tcha, tcha. Hey. Tô sabendo que aqui em Bonito a maior torcida é do Remo. Só quem é do clube do Remo joga a mãozinha pra cima aí que eu quero ver. Só quem é do clube do Remo dá um grito. Uma coisa eu te peço, joga com raça e paixão, honra essa camisa, meu poderoso leão. Uma coisa eu te peço, joga com raça e paixão, honra. Segurou, segurou, segurou no batidão. Mas eu tô sentindo que aqui Bonito a maior torcida é do Paysandu. Só quem é do Paysandu joga a mãozinha pra cima comigo agora sim, ó. É bicolor, é bicolor. É bicolor, é bicolor. Vamos pra cima. Vindo ele pra confesso, tu tem moral. Vim aqui na favela pra sentar, pra sentar, pra sentar no pau. Pra sentar, pra sentar, pra sentar no pau. Pra sentar, pra sentar, pra sentar no pau. Alô, Melri! DJ Lohan que tá tocando. Então tu pega o telefone, lembra quem é aquela. Vai no seu contato e procura o número dela. Pra ligar pra ela, pra ligar pra ela. Bora, bora, bora, bora, bora. Everybody's going to the party, have a vai, vai! Apaga a luz. E apaga a luz. Apaga a luz. Apaga a luz. Tem alguma mulher sincera hoje aqui? Tem. Apaga a luz. A mulher que não depende de homem pra porra nenhuma aí dá um grito. Deixa tudo no escurinho. Deixa tudo no escurinho. Quem gosta de fazer amor no escurinho, joga a mãozinha pra cima aí que eu quero ver. Tudo no escurinho. E tudo no escurinho, tudo no escurinho, tudo no escurinho. Deixa tudo no escurinho. Caralho! Tudo no escurinho, deixa tudo no escurinho. Deixa tudo no escurinho, deixa tudo no escurinho. No escurinho, deixa tudo no escurinho, deixa tudo no escurinho. Caralho, acende a... Faz a boquinha do animal, boquinha do animal, boquinha do animal. Dá-lhe a dentada, dentada, dentada, dentada, dentada. As novinhas passam mal. Mr. Catra! Faz a boquinha do animal, boquinha do animal, boquinha do animal. Ha ha ha ha. tá preocupado com o dia de amanhã aí, bota a mão em cima. Eu tô sabendo que a festa vai até 2 da manhã. Quem é que vai ficar até 2 horas aí? Bota a mãozinha em cima, bota a mãozinha em cima. Joga tudo e bora na contagem. 5, 4, 3, 2, 1. Agora, bonito! O que foi o quê? E aí, minha farinha? Sou eu, foi o quê? Sigue olhando, mami, não pare. Acerca-te a mi pantalão, dale. Vamos pegando como animais. Vai no batidão, vai, vai no batidão. Isso quem tá solteiro, isso quem é sincero. Joga a mãozinha pra cima e bate na palma da mão. Na palma da mão. Alô, minha família Red Bull. Hoje eu tô de rock. Hoje eu tô de rock. Hoje eu tô de rock. Hoje eu tô de rock. Ninguém vai me segurar. Eu tô brigado com a mulher e eu vou dar fuga nela. Partiu, agora eu vou pra fera. Fui, partiu, agora eu vou pra fera. Fui, partiu, agora eu vou pra fera. Alô, Melody! DJ Lohan que tá tocando. E toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Toma essa pressão, toma, toma essa pressão. Toma essa pressão. Um, são dois, três. Toma, toma, toma. Bota na pressão, bota na pressão. Bota na pressão, bota na pressão. Bota na pressão, bota na pressão. Bota na pressão, bota na pressão. Tá na pressão. Eu vou deixar você partir pra nunca mais voltar. Você feriu meu coração. Agora vai pagar o que me fez sofrer. O que me fez sofrer. O que me fez chorar. Que eu vou recuperar. DJ Asayagi. DJ Asayagi. Eu vou deixar você partir pra nunca mais voltar. Você feriu meu coração. Agora vai pagar o que me fez sofrer. Eu quero ouvir, eu quero ouvir. O quê? O que me fez chorar. A fera das marcantes. Eu vou recomeçar e de você não vou lembrar. Você é página virada. E com a equipe ficha, ficha 28 do tal. Nosso gerente Titânio, por ali só de boa. E aí, Titânio? Ai, Moreno! O que me fez chorar? Moreno não, azul! O que me fez chorar? Bora! Não alivia! Não alivia! Vai pra cima, me alivia! Não alivia, vai pra cima, me alivia! Não alivia, vai pra cima, me alivia! Não alivia, vai pra cima! Foi pro baile muito louca, a fim de se envolver. Só tem 17 anos e o que vai acontecer? O que vai acontecer, Sayag? Diz, Murilo. Hoje vai tá PT nessa desgraçada, quer ver? Vai dar PT, vai dar PT, vai dar PT, vai dar PT, vai dar PT, vai dar. É, Mailo Colares, hoje tem, né, Raul? Vai dar PT, vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar. Que ela gosta de doidar. Se liga agora, ó. Ela chegou na festa, no clima ostentação. É a tal da bandidona, que só coça pros ladrão. Que só coça pros ladrão, que só coça pros ladrão. Que só coça pros ladrão, que só... E ele tá doidão, e ele tá doidão, e ele tá doidão. Ele tá doidão, ele tá doidão. E bora, maluquinho, maluquinho, bora. Doidão, na fera das marcantes, ele vai botar pressão. Bora botar pressão, bora botar pressão. Bora botar pressão, bota pressão. Ele vai botar pressão, então. Dá pressão, então. Dá pressão, então. Dá pressão, então. DJ Gargamel absoluto da galera. DJ Gargamel absoluto. DJ Gargamel. Gargamel absoluto da galera. DJ Gargamel absoluto da galera. E faz as garras, e faz as garras da fera, e faz as garras. E faz as garras da fera, e faz as garras. E faz as. Joga a mão pra cima, vai. Joga a mão pra cima, faz o que dá um grito. Para. subir, ele vai subir. Bora, maluquinho. Só quem é de bonito joga a mãozinha pra cima aí que eu quero ver. Só quem é de bonito aí joga a mãozinha pra cima, mãozinha pra cima. Faz a garrada fera, a garrada fera. Minha fera, no balanço, no balanço, no balanço, no balanço. No caqueado, minha fera, prepara pro ataque, minha fera. Bora, Sayag! Ataca! Ataca! Ataca, minha fera! A gente vai fazer o seguinte: ele vai preparar o ataque aqui de cima e vai pro meio da galera. Maluquinho, 10 voltas pra atacar a galera. Quero ver! Agora, 1, 2, 3. Obrigado, bonito! Marmita, Titânio! E olha as garras, olha o bicho. Olha as garras, olha o bicho. Cuidado com a fera no escuro, ela é um perigo. Cuidado com a fera no escuro, ela é um perigo. E olha as garras, olha o bicho. Olha as garras, olha o bicho. Cuidado com a fera no escuro, ela é um perigo. Cuidado com a fera no escuro, ela é um perigo. Vai, maluquinho, circula! Bora, bora, bora, bora! Cuidado com a fera, ela vai te pegar. Cuidado com a fera, ela vai te pegar. Vai, maluquinho, circula, maluquinho! Vai pra cima! Vai, garoto! Vai atacando! Te pegar. A fera das marcantes chegou daquele jeito. Cuidado com a fera pra ela não voar no peito. O animal que tá chegando, ele é o perigo. Rapaz, ainda vai deixar esse cara doido. Mas tudo que... Bora, maluquinho, circula, meu garoto! Ataca, bicho! Vai, minha atração! Olha as garras, olha o bicho. Olha as garras, olha o bicho. Cuidado com a fera no espaço. Cuidado com a fera no espaço. Meio da galera, vai! Olha as garras, olha o bicho. Olha as garras, olha o bicho. Cuidado com a fera no escuro, ela é um perigo. Cuidado com a fera no escuro, ela é um perigo. Bora, maluquinho, vai! É de deitada que elas gostam. É no escurinho que elas ficam loucas. E se o crocodilo te morder, tu fica doida. Imagina então, você dentro do meu carro, nós dois no escurinho no banco do meu Camaro. Alô, Melly! Olha a risadinha, olha a risadinha, olha a risadinha, risadinha, risadinha. O DJ tá muito louco e mandou te avisar que ele vai te empurrar, empurrar, empurrar, empurrar, empurrar, empurrar, empurrar, empurrar, empurrar, empurrar, empurrar. Gira, gira, gira, gira. Girando, girando, é o tal saúde tá chegando. Girando, girando, as mãos pra cima vai girando. Girando, girando, aí novinha vem no mal. E no final da festa eu te pego no meu carro. E gira tudo, vai. Foi difícil pra você acreditar que eu sou um cara bacana. E quando a gente briga e que vê que mais se ama, tu esquece logo isso e vem com tudo aqui pra cama. Oh, oh, oh, foi difícil pra você acreditar que eu sou um cara bacana. E quando a gente briga e que vê que mais se ama, tu esquece logo isso e vem com tudo aqui pra cama. Por isso que me... Bora, amor! Amor! Sou esse cara que você... O quê? Sou problemático, um pouco ciumento. Meu parceiro Albino dos Mentirosos, toda a galera do Jururas também representando hoje aqui, galera. Meu amigo Vitinho do Rock, aquele abraço, Vitinho. Olha a minha equipe 5G também tá lá. Aqui não é no 12. E aqui é no 14. No 14, no 14, no 14. No 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14. Hoje eu vou dali a tapinha. Dali essa tapinha, dali essa tapinha, bora. Hoje eu vou dali a tapinha, tapinha, tapinha, tapinha. E aí, Maia? Porque eu sou safadão. Passa aí, aí na pressão. Porque eu sou safadão, safadão, safadão. Bora, bora! Minha grande amiga Maia, sinta-se à vontade aqui na fera, viu, Chuchu? Tamo junto, é nóis! Adigaçar! Detona, bota pra cima, vem! Alô, Breno Brasil! Eu sempre brindei meu coração. Quero parabenizar o trabalho do meu parceiro Breno Brasil. Ele e toda a sua equipe junto com a gente. O Renan! Alô, Chiquinho! Bora, garoto! Eu sempre treinei meu coração pra fugir de olhares sedutores. Eu falei, Breno! Brasil! Às vezes veio você, me deixou em seu. É o nosso corpo de cupuaçu. Alô, Breno! Eita, mano! Mas veio você pra me ensinar. Só quem sabe vai cantar. O que é o amor? Vários meus bem falados aqui do ladinho. Tamo junto, bem falados. Pelo que vou fazer, mas tudo bem. Se conquistar você, família Red Bull. Já temos CDs ao vivo, gente, aí a parte do DJ Braz circulando hoje aqui em Bonito pra galera. Alô, meu parceiro Madison Paparazzo. Vai! Você diz que o destino nos separou, que o plano não era fazer eu chorar. Mas eu descobri que tem outra mulher, por isso não tem tempo pra me ligar. Talvez ela seja a grande amiga Inara, os anjos. Um abraço pra você, Inara. Muito obrigado pela presença, valeu, Chuchu. Vai esquecer. Temos camisa aqui do Ouro Negro. Gil, chega aqui, boy. Vem. Isso é boné mania, chapa, eu sei. Largue essa mulher pra ficar comigo. Vem, fica comigo. Gente, temos camisa aqui do Ouro Negro. Na mão do meu parceiro Albino, a vendas. 20 contas. 20 reais, camisa do Ouro Negro. Pra você ficar descolado aqui na fera. Camisas do Ouro Negro, personalizar. Meu parceiro Albino. Manda a batidão do Melody. Sucesso! E a grande amiga Viviane rompendo fronteiras hoje pra curtir o show da fera. Um abraço pra você, Vivi. Muito obrigado pela presença. Amanhã tem Caribe Show e a gente se vê por lá. E aí, menina? Coisa linda, famosa Samara. Deixa, Samara, deixa. Deixa eu bater na sua cara. Ai, ai. E fazer, amor, e fazer amor, a japa de caçar. Linda, os nossos maluquinhos da marca. Samara, um abraço pra vocês, valeu. Deixa eu bater na sua cara. Ai, ai. Cara, e fazer amor, e fazer amor, e fazer papai. Bonito já volta. Oi. Gatinha tem gosta. A Samara atrai, você não quer mais. A Samara atrai. E aí, Lúcio? E o Lúcio trai, você não quer mais. A Samara trai. Catinha Kelly, também a Jéssica das apimentadas. Tô junto com a gente. Um beijão pra vocês aí, viu? Do nosso parceiro Augusto. É o Kiko da Iluminação da Fera. Alô, Augusto! Bora, Kiko! Quero ouvir, quero ouvir. Eu era uma menina e você não se importava. Já da nova boba que não ia. Meu parceiro Renan do Whisky tá aqui, a gente. Agora que cresci. Ei, Renanzinho, já tá. E aí, Lúcio Cedês? É pouco. E ontem pra você não mudar. E tudo. É, tudo muda. Que é, Raul? Ah, moleque! É, tudo muda. Agora você quem corre atrás, não dá. Você me perdeu e agora chora. Vai, vai, meu amor, chegou a hora, eu aprendi. Já te esqueci, não quero mais você. Vou encontrar. Vai. Tô no pop e vou fazer o S com DJ Alisson e Juninho Pop. E aí, DJ? Solta a sanfona mix pra galera balançar. Vai balançando, vai. Renanzinho. Olha as filhas perigosas, estão no circuito também. Deixou pra vocês, meninas. Passar o Revolution e até o Lobo Mal. Agora eu quero ver a galera passar mal. A mistura envolvente que a cabina inventou. O povo tá dançando e a galera aprovou. Alô, DJ, aumenta o som, que eu tô pronto pra ensinar. Só tá seu fone na mix pra galera agitar. Alô, DJ, aumenta o som, que eu tô pronto pra ensinar. Só tá seu fone na mix pra galera agitar. E dali, dali, dali. Se eu soubesse o que fazer pra tirar você da minha cabeça. Um lado de que quero agradecer com muito carinho meu parceiro Rani, ele e companhia da Vivi. Esse casal aí que a gente tem um enorme carinho, muito obrigado por você estar aqui com a gente, muito obrigado pela receptividade. Vou levar aí todo meu carinho, viu? É nóis, valeu Rani. Inclusive fazer um convite pra galera aí, gente. Dia 25 de novembro já tá tudo confirmado no campo do Flamengo em São Miguel do Guamá, gente. Ouro Negro e Príncipe Negro, dia 25 de novembro no campo do Flamengo, São Miguel do Guamá. É aqui pertinho e a galera de Bonito vai estar em peso com a gente. Igual querer viver sem respirar. É como querer apagar a chama. Bora! DJ, show. Bora, Gargamina, detona, garoto! E aí, bonita? E aí, Frisco? Sucesso! É Kathleen Lohane, é? Rica? Eu danço, de mini saia eu desço. De mini saia eu uso. Bora ver, bora ver. Espectador. Gatinha, agora vou te ensinar a fazer o perfeito. O mega o meu príncipe encantado desapareceu. O meu príncipe encantado não era o meu. Essa baby, baby, esqueceu. O meu príncipe encantado. E quem, quem, quem? O meu príncipe encantado não era o meu. Essa baby, baby, esqueceu. Bora, cara. meu amor. Magnífico DJ Gargaminha. Nunca pensei me apaixonar assim. Você surgiu e deu o que eu sonhei. Nosso amor é lindo e eu me entreguei. Meu parceiro Robertinho também tá na área. Um abraço pra você, Robertinho. É Ciro de Bonito, ele tá no setor, mamãe. Queria amar alguém. Meu amigo Renanzinho aqui do meu lado direito. E aí, Renanzinho? Tamo junto, maninho. Bate no peito e diz qual é o teu som. Ouro Negro! Já não tem mais jeito. Pra cima, meu parceiro Ram! Vai no batidão, batidão, batidão, bora! de agitar. Toca DJ e a sanfona do pop. Bate palma e faz o S. Vem, vem. Parará, parará. Parceiro Rodrigo dos Humildes, aquele abraço pra você, Rodriguinho. Ei, de vez em quando, esse amor de contrabando eu quero te ter. A nossa família Rock Sem Freio também tá na área. De vez em quando eu quero viver. Só valer. Essa aqui vai pra aquela galera que rompe fronteiras com a gente pra... É assim, ó. Essa música aqui é do meu parceiro Raul. Somente Deus. Não existe fronteiras não pra curtir a fera. A gente ia. Agide, Raul. Na cama ou na lama. A gente não, tu e o Milo. Em qualquer lugar. Caraca, velho. Cara, pra te encontrar. Se o bicho pegar pra você. Pega também. Também. Eu tiro a roupa do meu corpo. O bagulho é doido. Eu vou pra lua, pé onde três. Nossa equipe Invasão do Rock, Renanzinho das Trinca, aquele abraço pra você, Renanzinho. Nosso amigo João Despitado, Gabrielzinho, William, todo mundo aqui na área, valeu! William! Não existe fronteira pra me segurar. Tá chegando aí o tradicional festival do churrasco com o Mega Príncipe Negro. Como é que é essa parada aqui? Deus, pra nos separar. E a gente? A gente se ama. Hora já pra desgraçar! Toda a nossa família Red Bull, equipes bem faladas, a união que deu certo, meu irmão. Banda, puro desejo, com DJ Léo e David, a nova onda do Pará. Os irmãos da Trinca, olha aí, ó. Ei, papai. Morena, sofri demais quando você... Choptel. João Vitor, Vitinho também será? É o Vitinho de Espírito, meu irmão, meu irmão. Por cima, nosso grande amigo Rony Elson, toda a nossa família terrorista também, aquele abraço pra você. DJ Sayag. DJ Sayag. O mais puro talento e carisma, não tem como segurar.